à direita, Golf, semi-solo, 1-2-1, décimo 9, seu solo faz 2-4. 2-1-9. Torre, Avianca, 6-3-1-0, na final do 1-1, no final do procedimento. Autorizado, Renave 90, após o 368, prossegue no Sierra Vida 366, descendo os 2.500 metros, com 1-8-8-8. 200 fechados. Ok, está ciente, menos 1.200. Porte antes do ataque, sua quilo. Alfa, reporta antes da quilo. 192, desça para nível 050. 050, Gol 982, após o ETAP, solicita manter a proa 035 para evitar formações. Ok, livre pouso para Avianca 6311. 368, gente. Papa, papa, Oscar Romeu Mike, desça para nível 060. Romeu Mike para 060. Gol 982, desce, mantém 040. É o 040 para o Gol 982. Gol 982 é autorizado, 040, Gol 982. Oscar Romeu Mike, desce, mantém 050. Salvador, bom dia, 3602. 3602, identifique na chegada Mari, décima tem 060. Identificou, confirmando 060. 060. Grato. Bom, 982, controle. 1982. Precisado do procedimento, acusa-se a vida 366, inicia redução para aproximação. Iniciou na redução, reportará 366, Gol 982. Tudo em céu 40, mundo palivando sua terminal, mantendo uma sentida, estimando Lapa para 1340. Controle ciente, Recife agora 1-3-3-2, 1-2-8-8, abatendo 40. 1-2-8-8-2-6-4, confirme. Positivo, 1-2-8-8-1-2-6-4. Obrigado, senhor. Um bom dia. Gol 988, passou Sierra Vitor 366. Sierra Vitor 366, chame a torre em 1-8, decimal 6. 1-9-8-6, 1-8-8-8, boa. Controle, Oscar Romeu Mike, pode prosseguir. Tira. Até 3 mil pés, 210 nós, Oscar Romeu Mike. 110, 6, 9, 3 mil pés. E solicito, onde seria a esquerda aqui? Qual seria a proa? Proa 30. Proa 30, limite ao curso do localizador. Sou vetor, Oscar Romeu Mike. Romeu Mike, limite do log. Avianca 6311, prossiga o táxi via Alfa, chame para ingressar naquilo. Via Alfa, reportará para ingresso naquilo, Avianca 6311. Autoriza o cruzamento para o Condor 21? Condor 21, autorizado o cruzamento imediato, observando o tanto. Condor 21. Para o táxi, 3304, autonomia 410, POB 122, alterna com fim. O 3304 autorizado via Índia, Alfa e Delta. No ponto de espera da Delta, 118.6. Índia, Alfa, Delta, ponto de espera 18.6. Após o tal, Gol 605, pode iniciar o feedback? Afirmativo. Chame para o táxi no 605. Certo. Avianca 6311, ingresso na Taxiway Kilo. Prossiga seu táxi pelo pátio 3 e chame para ingressar no pátio principal. Ok, entra na Kilo, ingresso pátio 3, reportará para ingresso na no pátio principal, Avianca 6311. Decolagem 28, chame controle 119.8. 198, bom dia. O 3304, Salvador? 3304? Olha, permanece no limite do curso localizador, Oscar Romeo Mike. Romeo Mike. O Oscar Romeo Mike pode passar aqui para 2000? 2000 pés, Oscar Romeo Mike. 2, passou 366, visual capim. Foro 92, número 2 para pouso, continua a aproximação, guarda de pista livre, informa os primeiros 1200 fechados. Ciente, o Atis, com a informação, o Romeu não tinha essa informação, o Gol 92 está ciente. Seja a informação em uso é a CS. Ah, então mudou, quando eu peguei era a Romeu. Tá ok. Confirmando, tá atando. Ingresso no principal, Avianca 6311. Avianca 6311, mantém a posição, aguarde para ingresso. Aguardando. Completada a aproximação, Oscar, meu Mike. Meu Mike, vai ser. Controle Salvador, é o TRIP 5414. TRIP 5414, a sua identificação. Quando pronto, desça para 050. TRIP 5414. Ok, senhor. Para 050. Serra 3859, solicita. 359, prossiga. Possibilidade de proadjudas para evitar formações? Ainda não é possível, tem que falar com o César. Faz desvio necessário e informe desvio subindo para o 360, 3859. Sim, que após desvio, 360, 3859. Pode continuar subindo, efetuando desvios. 3859. Copiado, 3859. Segue o foguete, 1, Avianca 6311. Correto. Para o táxi, o Gol 605 com 118 a bordo, 3:30, alternando Campinas. Fábio, localizador, 3602. 3000, se possível, RNAV, após ITAP, Serra Vista 366. Passe TAP, serviço 366, descendo para 2.500 pés. Autorizado procedimento B17. Ciente, 3602. Grato. Pista 10, deslocado no 1.200 pés. Ciente, deslocado 1.200. O baixado checado, livre pouso para o Gol 982 na pista 10. Oscar Romeo Mike Complex, te chame Toy 1 no 8, decimal meio. Romeo Mike. Salvador, bom dia. Gol 188, autorizou na pista. Gol 188, prossiga em frente, mantenha antes daquilo. Mantenha antes daquilo, 188. Mais 10 milhas. Direita na proa de Eval? Afirmo. Você continua subindo, informe para na proa para voar direto para Eval. Repórter Aral, 3259. 3454, autorização 330, Recife. 3454, aguarde a cópia, altímetro no 0 no 7. Guardando cópia, 3454. 3304, agora sim, ponto de espera da Delta. 3304, mantém ponto de espera da Delta. Manterá. 1982, solo aos 33, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, gol 982. Oscar Romeo Mike, check trem, vento 160 graus, 10 nós, autorizado pouso pista 10. Romeo Mike, abaixado, travado. Gol 982, prossiga via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa antes daquilo, gol 982. 385, né? No 605, na escuta do torre. Gol no 605, mantenha a posição antes da Delta. Mantente da Delta, 605. Gol no 888, prossiga via Alfa e Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa e Kilo, Pátio 3, reporta para o pátio principal no 888. Informação Sierra, desce 190. 10 para 0, 620 na Mari, com 1017. Objeto 6726. É, confirme o nível, por gentileza. 060. 060, 1017, web 6726. Gentileza, poderia confirmar o vento próximo ao Romeu Mai? 160 graus, 10 nós. Romeu Mai. Tan 3859, chame Recife 1264-1288. 304, ali mantém, cabeceiro deslocado 10. Ali mantém 10, deslocado 3604. Torres Salvador, o gol no 605. Gol 1605, mantém a Delta. Quanto espera? Táxi até a Delta, 6-0-6. 8-6. 8-6, grato. Nada. Trip 5-4-4, prossegue 2.000 pés, forma localizador, 1-0-7. Trip 5-4-4. 2.017, formará no lock. Trip 5-4-1-4. Torre, bom dia, o 3602 da TAM. 3602, continua a aproximação, guarda pista livre, informa os primeiros 1.200 metros fechados. 73602. TAM 3304, autorizado a decolar, pista no 021, 90 graus, 190 nós. Sendo no 0, TAM 3304. Oscar Romeo Mike, é o solo, prossiga via Alfa, reporte para ingressar na taxa Kilo. 3602, cheque trem autorizado, pouso pista 1021, número 0 graus 12, nós, cabeceira deslocada. Gente, baixar de checado livre, pouso 3602. A 3604, decolou os 38, chame controle 119.8. 19804. Para João Pessoa, nível de voo 270, rota Peruísque 58. Decola da pista 17, curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 119.8, torre 1186. Código transponder 5545. 360, 3304. Gole, ascensão 360, 3304, direto gole, turismo. Somente mantém o perfil, provavelmente vai fazer desvios aí no caminho. Aciona o modo Charlie Transponder. Passou. Tem passado 1800 agora em subida. 04. O meu Mike, prossiga ao táxi em frente, ingresso na Quilo e taxiará via pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Destaque, estado 5. Gente, é padrão para ataque. Tá, 3454. Prossiga. Já tem nossa autorização? Afirmativo, autorizado para Recife. O nível de voo é o 330, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 10, curva à esquerda. Saída Pulca, transição Aracaju. Controle Salvador em 119.35. Corrijo, 119.8, torre 1186, acione 5565. Autorizado conforme plano 330 para Recife, decola da 10, curva esquerda na Pucca, Aracaju, Peruísque 58. 198, controle 186, torre 5565, transponder OTAN 3454. Correto, chame para acionamento 3454. Chamará quando pronto. Alfa Romeo Mike entrando na Quilo. Alfa Romeo Mike, qual será o pátio de estacionamento? É o 3? É esse aqui, é o 3. Gente, então observe o sinalizador para o parqueamento no pátio 3. Objeto 6726 está efetuando desvio. Não, senhor, estou na prova de TAP agora. É que você varia um pouquinho à direita, agora você vai retornando para a trajetória da estrada. Agora está voando na prova de TAP, meia milha à direita da trajetória. Ah, ok, muito obrigado, minha 726. O número 05, ali mantém cabeceira deslocada 10. Tem a Delta deslocada com a mesa. Interceptada, avistando o trip 5414. Trip 5414, Copland, torre 198, decimal 6. Obrigado, 108.6. Obrigado. Objeto 6726, desce para 2000 pés, 1097. 2017, Wesley 7726. Tipo 4-4, continua a aproximação, intenção de pouso 1-0, senhor. Afirmativo. Sente. Quad, pista livre, forma cabeceira deslocada no 1.200 metros. Quantos metros? 1.200 metros. Ok. Tan 3602, solo as 4-1, chame de solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, 3602. Autoriza 1-7 pro trip? Você tem porte passando no Simbra para cancelamento e gerar base pelo 97. Ok. Por 1605, autorizado a colar pista 0021, 180 graus, 139. Está iniciando o voo 1605. Trip 5414, autorizado a presente e gerar base pela direita 197. Reporte girando base, treino de pouso baixar travado. Ok, senhor, já saindo do perfil para a base da 197. Segue bem, foi chamada para ingresso Juliette, hotel 3602. Correto. Sargento 02, bom dia, prossiga. Salvador é o TAN 345462, para puxa e acionamento. No 62 é autorizado, chame para o táxi 3454. Chamará para o contact 3454. Sul, corredor Axé, vento 170 graus, 12 nós. Só podia confirmar o piloto de comando? O Ed 6726 na Prodizona está autorizado o procedimento? Torre Salvador, papapapau de forma de forma acionado, 6 a bordo, alternando o Pacífico, 5 horas de autolinha, pronto para o táxi. Setorizado, táxi via papai reporte, ingresso para o chão 7. Gente, reportará. Gol 1605, decolou aos 4-4, chame controle 1-9-8, bom voo. Controle 19-8, obrigado, boa tarde. Salvador, gol 9605, bom dia. Sou o Guardião 02, fora do foco. Guardião 02, decolou aos 4-5, chama o controle 1-9-8. Controle 1-9-8, grato 02. Fechou, checou a base para final 97, o triplo. 4-1-4, tráfego estado, autorizado, pouso pista 1-7, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Obrigado. Controle Salvador, Guardião 02, bom dia. Bom dia, Guardião 02, prossiga. Guardião 02, decolou de Salvador, deslocando pelo corredor Axé, sentido farol da Barra, até Ondina, para um resgate provavelmente aquático, e permanecerá na escuta de controle, voando no máximo 500 pés, Axé, sentido farol da Barra. Na sua escuta, Guardião 02. Temperatura 29. 3602. Autorizado para o gate 5-3602. 5-3-602. Controle Salvador, é o Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, controle. Procedente de Sierra Juliette, India Romeo. Está mantendo o nível 075, se aproximando pela magnética 223. Agora no limite da terminal. Solicita iniciar a descida. Oscar Papagolfo. Oscar Papagolf, prosseguir em condições visuais. Opera visual, aeróbico. Até instante, eu vou confirmar. Em princípio está visual. Mantenha-se em condições visuais, aguarde confirmação. Ok, pode iniciar a descida? Positivo, descendo para a altitude de trás, vem na proa da rotatória, Oscar Papagolf. Novo. Só visual. Web 6726, localizador, visual com calma. Complete, chame Toia, 1-8, decimal 6, Webjet 6726. 8-6, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Webjet 6726. Embaixo travado, visual. Webjet 6726, tráfego avistado autorizado, pouso pista no zero. Vento 1-8, 0 graus, 1-2 nós, cabeceira deslocada, 1-1200 metros. Ok, livre pouso com a cabeceira deslocada, Web 6726. 0223, Oscar Papagolf. 0223, Golf. Uniforme Salvador, uniforme Mike Uniforme, pronto para ingresso no 7. Uniforme Mike Uniforme, autorizado seu ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceirão no 7. 7, reportado alinhado e pronto. Muito bom, tá 3454, ingressando na Delta, tá pronto. 118,6 agora, 3454. Torre, muito bom, tá 3454, ingressando na Delta, tá pronto. Tá 3454, assim, quando passar o Boeing da WebJet, autorizado a alinhar e manter cabeceira deslocada no zero. Poderia acionar 118.95 para teste de frequência? 1895, tá livre, então ingresso, já passou o web, cabeceira deslocada. Sim. Solo, Salvador, Condor 21. Condor 21, meu solo, prossiga. Condor 21, aguarde autorização, altímetro no 0, no 7. Mão 9. Direita 219, obrigado, bom dia. Informa Mike Delta, irá aguardar a decolagem. Alô, Salvador, muito bom dia. Webjet 672.6, livrou na sua escuta. Webjet 672.6, taxi via Alfa e Juliette, corrijo, Alfa e Índia para o portão 2. Alfa e Índia para o 02, Web 672.6. Condor 21, autorizado para o Galeão, nível 360, pela rota Pesolo 14, decola da pista no 0, curva à direita, saída da El, transição Bless. Controle em 119.8, torre 118.6.